Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Esse brilho dos teus olhos eu vi, era pequenino. Esse rosto doce e belo no meu tempo de menino. São três letras de ternura que digo com tanto amor, por tu seres a minha mãe. Agradeço ao Senhor. Mãe querida, mãe querida, eu te adoro, mãe amada. És tudo na minha vida, sem ti, mãe, eu não sou nada. Mãe querida, mãe querida, és a razão do meu ser. Para hoje eu ser um homem, tu ajudaste-me a crescer. As tuas palavras doces no teu colo eu escutava. Teus carinhos sempre tive, querida mãezinha amada. Meus cabelos afagavas como um anjo protetor. Sempre estavas ao meu lado, de manhã até ao sol se pôr. Mãe querida, mãe querida, eu te adoro, mãe amada. És tudo na minha vida, sem ti, mãe, eu não sou nada. Mãe querida, mãe querida, és a razão do meu ser. Para hoje ser um homem, tu ajudaste-me a crescer. Querida, mãe querida, eu te adoro, mãe amada. És tudo na minha vida, sem ti, mãe, eu não sou nada. Mãe querida, és a razão do meu ser. Para hoje eu ser um homem, tu ajudaste-me a crescer. Aconchegos e carinhos, não há crise.

A vida nem sempre nos faz subir. O tempo não mais voltará atrás. Voltei a pedir o teu abraço. Vou eu dizeres que não. Tentei e abusei dos meus princípios. Agora digo que não é palavra da razão. Foram noites, jamais esquecerei. De tanto amor, de corpo e alma, entreguei meu sentimento ao teu sabor. As feridas que guardo de tanto sofrer são provas. Essa dor que incomoda dentro do meu peito. Beijar nos teus lábios, sentir doce mel do teu beijo. Deitar em teu colo, encontrar essa paz que desejo. Preciso de olhar nos teus olhos, dizer o que sinto. Essa paixão que sufoca, coração faminto. Levar-te para a cama, deixar o lençol o teu cheiro. Colar o meu corpo em teu corpo e matar meu desejo. Preciso teu corpo vou beber. Matar a minha sede, matar esse desejo, dar asas à emoção e no teu corpo me perder. Preciso de olhar os teus olhos, dizer o que sinto. Essa paixão que sufoca, coração faminto. Parte pra cama, deixar no lençol o teu cheiro. Colar o meu corpo em teu corpo e matar meu desejo. Hey! Preciso desse amor, como d'água pra viver. Só no deserto faz calor, no teu corpo vou beber. Matar a minha sede, matar esse desejo, dar asas à ilusão e no teu corpo me perder. Fique bem, obrigado. Foi maravilhoso. Muito bonito. Obrigado. Hey! Preciso desse amor, como d'água pra viver. Estou no deserto, faz calor, no teu corpo vou beber. Matar a minha sede, matar esse desejo, dar asas à ilusão e no teu corpo me perder. Obrigado a todos. Esse amor, como dá água pra viver. Estou no... Matar a minha sede, matar esse desejo, dar asas à ilusão e no teu corpo me perder. Só vocês. Preciso... Obrigado. Eu preciso falar-te de amor, não encontro um jeito. Eu preciso falar-te de amor, não encontro um jeito. Eu preciso falar-te de amor, não encontro um jeito. Obrigado. Rui Filipe, Helmano, João, Tiago, André Reis, Ruca, David, José Carlos, António Figueiredo, Paula Pradas, Patrícia, Filipe Reis e vocês no público. Obrigado! Boa!